sessão amasso. É na sessão amasso. Pode crer. Se liga, amizade, não desligue. Pode crer. Ei, Ney, como é que tá? As gatinhas, né? Eu tô sabendo que as gatinhas ligaram pra você e... Ganhou, Ney, como é que é? Tá? Tá ou não tá? De brinquinho, o negócio tá bom, rapaz. Tem até brinquinho. Já entregou tudo, hein, amigo? Brinquinho. É verdade, quando eu mudo o brinco, você revela, assim, um pônei. Ô, amigo. É que é isso, meu irmão? Ô, amigo. É brincadeira. Diga, Bernardo. Neira hoje uma pessoa maravilhosa, um senhor profissional. Ele tá de brinquinho, mas... Segundo as meninas, que ele manda ver. Gente fina, dá conta do recado. Né? Bernardo. Bom, meia-noite em ponto, eu tô indo, voltando daqui a pouco. Você vai porque quer, né? Não, eu vou tomar o vinho. Não quer ficar pra tomar o vinho? Eu vou tomar o vinho agora, vai? Eu vou sair do ar. Ah, sim, eu vou sair do ar. Hoje eu só saio daqui 4 da matina, quando acabar... Quando acabar essas 2 garrafas de vinho. Olha, se você tá afim de tomar um vinhozinho tinto, branco, esperto, liga pra cá que a gente manda via Telebahia, tá bom? Maravilha. É o seguinte, pras gatas manhosas ou não, beijar-se em qualquer lugar da face. Marmanjos, um abraço. Berduega, você eu já fui. Um beijo. Obrigado. Gostosa. Banda Grandes, a mais gostosa da Bahia. E lembrando a você que já tem o Samba Pé de Passagem com ele, Carlos Alberto Berduega. Agora o papo é sério, tá bom? Já fui, um abraço forte. Tchau, tchau. De meia-noite às 4 da manhã, o Samba Pé de Passagem aqui na sua. Apresentação, Carlos Alberto Berduega. Apoio cultural, locador Andrade, de Ari Andrade. De segunda a sexta ao meio-dia, Baby Santiago apresenta Bum Bum. Bandeirantes, a mais gostosa da Bahia. A gente faz gostoso. O som pra você. Bandeirantes FM, a mais gostosa da Bahia. Bandeirantes FM da Bahia, no pé da jaqueira do terreiro de mãe e menina, irradiando os encantos do Gantoá. ZYC 306, 99,1. Bandeirantes FM, terceiro lugar na opinião de um público. Os sucessos, os prêmios, o seu pedido musical, horóscopo e Beto Maia. Das 8 ao meio-dia. De meia-noite às 4 da manhã, o Samba Pé de Passagem aqui na sua. Apresentação, Carlos Alberto Berduega. Apoio cultural, locador Andrade, de Ari Andrade. De segunda a sexta ao meio-dia, Baby Santiago apresenta Bum Bum. Bandeirantes, a mais gostosa da Bahia. Não deixo.